Bem-vindo à estação do tato. Estenda a mão e sinta as diferentes texturas que a natureza oferece. A diversidade de texturas é o foco desta estação. Aqui, o toque é incentivado. Folhas aveludadas, cascas rugosas, sementes e pedras. A proposta é aguçar a sensibilidade tátil e promover a interação física com a natureza de forma segura e inclusiva. Cada toque é uma descoberta, uma forma de se conectar fisicamente com o ambiente e sentir a vida em suas múltiplas formas.